Fernando Henrique Cardoso, em sessão do Senado de 15 de dezembro de 1994, eleito presidente da República no primeiro turno das eleições realizadas em 3 de outubro daquele ano, despede-se da casa e fala do seu programa de governo. Anuncia então que o Brasil, ao ingressar em novo tempo, tem pressa e precisa de reformas.